disciplinador. Sabia como ninguém o horário do início das aulas, o intervalo do recreio, e somente não interferia quando Eurípides ia proferir as suas aulas de espiritismo, que todas as quartas-feiras ministrava no colégio. Muitas vezes avançava o horário, inspirado mediunicamente por espíritos do mais alto quilate. Nós não temos como avaliar a grandeza de Eurípides Barçanufo. Hoje, após o encerramento da palestra, enquanto vocês aguardam a chamada para o passe, nós iremos falar de outras encarnações, do escravo Rufo, narrada pelo Espírito Emmanuel no romance Ave Cristo. Aqueles que vão viver a glória eterna te saúdam, Senhor. Vamos ver a história de Johann Caspar Lavater. Vamos ver a história de um outro discípulo, de Inácio de Antioquia, que era pupilo de João, o evangelista, e mais outras encarnações atribuídas ao apóstolo da mediunidade. Eurípides desenvolveu as faculdades mediúnicas de um modo jamais comparado até hoje. Mediunidade sonambúlica, mediunidade da psicografia, da psicofonia, a mediunidade da cura com quem socorria os enfermos e os necessitados, tendo em seu auxílio a entidade venerável de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que através de suas mãos receitava remédios homeopáticos, realizava partos, porque Eurípides também tinha a mediunidade da bicorporeidade, da bilocação, de estar em outros lugares, em espírito materializado, socorrendo a dezenas e dezenas de pessoas. Os casos são muito numerosos. A mediunidade da clarividência, da clareaudiência, a mediunidade receitista, como já falamos. Enfim, Eurípides Barçanufo, católico, começa a sua jornada como intelectual, como professor, jornalista, dedicado à entidade religiosa, à igreja. Ouve falar que na Fazenda Santa Maria, onde muitos de seus parentes residiam, onde seu tio senhor, o senhor Mariano, e a sua madrinha, a tia Emerenciana, moravam junto de uma comunidade muito simples de pessoas voltadas à agricultura. Ele ouve falar que naquela cidade, naquele vilarejo, estão ocorrendo fenômenos atribuídos ao diabo, ao demônio, e que eles estavam estudando o espiritismo. Nós estávamos em uma época em que as pessoas não conheciam a doutrina dos espíritos. Em 1890, o Código Brasileiro determinou que a prática do espiritismo era crime. E nessa hora, ainda encarnado, levanta-se a voz de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nas colunas de O País, o periódico mais importante de sua época, onde assinava as colunas com o pseudônimo de Max, e defende a doutrina